marcha de núpcias. A igreja abriu as portas e os convidados te olhando, e o seu pai te levando, e sua mãe só chora. O Bernardinho e Ana levando as alianças. Só de olhar deu nervoso, pressão 18x8, sintoma de quem ama. Mas tem algo errado. O matrimônio que era pra ser meu, eu tô te convidando. Esse casamento só tem um defeito. Essa aliança não é pro meu dedo, e não vai ser pra mim. Te levando, e sua mãe só chora. O Bernardinho e Ana levando as alianças. Só de olhar deu nervoso, pressão 18x8, sintoma de quem ama. Mas tem algo errado. O matrimônio que era pra ser meu, eu tô te convidando. Pra sempre largar.